Você sintoniza ZYK 668, rádio emissora Vanguarda Limitada, operando em 1210 kHz, ondas médias. Uma emissora do sistema Vanguarda de Comunicação, Rádio e Televisão, Sorocaba, São Paulo. Muito bom dia para você, 7:01, hoje, quinta-feira, 22 de dezembro de 2016. Eu sou Dilson Oliveira. Eu te faço companhia nessa manhã maravilhosa. Ótima quinta-feira, bom finalzão de semana que chega, viu? Para você, uma manhã bem gostosa, bem especial. 7:01. Paul Young, Every Time You Go Away. Essa é para você matar saudades aqui na Vanguarda M. Quem liga fica em primeiro lugar no Ibope. Que deixa o meu povo infeliz. Veja a flor que tarde e a Vanguarda M 711. Vanguarda M, quem liga fica, 716, bom dia. Ouviu Alicia Keys, No One, presente de um beija-flor com Natty Roots e Paul Young, Every Time You Go Away. A partir do dia 2 de janeiro de 2017, a Carteira Nacional de Habilitação vai ter novas cores e itens de segurança, atendendo a nova regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, válida para todo o país. Quem já possui e ainda está dentro da validade, não precisa fazer a troca. Devolva-me, Adriana Calcanhoto. Minhas cartas e